Guilherme, mantenha aqui no lugar. Guilherme, mantenha aqui no lugar. Guilherme, mantenha aqui no lugar. Guilherme, mantenha aqui no lugar. Thank you. Thiago, só. Participação do Thiago, eu acho que é autorizado da presente direto final no 7 para o toque remetido. Autorizado, final da 1-7 para o toque remetido, Thiago, só. Linha 998, dessa via, chegada pela 91, para medir de voo 050, final da 0017. Chega a linha 998. Chama 327, chama o centro Recife. Frequência 1-2-2-3-5, alterna 1-2-3-8. Nós estamos avistados, né, por 70 graus, 129, altitude 017. Autorizado para ser emitido, Sérgio Jô. Autorizado para ser emitido, 17, Sérgio Jô. Possível 1998. Possível voz direto Dona com referência, se você acerta meu próprio GLS. 1998, o telefone da Tita está ao local de abril, curva 13050, direita para 2006, utilizado o sinal de 2003, está estabilizado no local de abril. Autorizado base, só que emitida. 1017, partida, segue o nome. 1017, altímetro, autorizado CGL, é 1017, 7 horas, o Grêmio tem o C4, curva pela esquerda, tendo vento no 7, reporte pronto para girar, vai. Curva pela esquerda, pelo próximo aí, reportar pronto para girar, vai. Cinco, desta vez, chegada a de ano, para o nível de voo 050, que é na 017. Hoje, tu já virou a base após a emitida. Após a emitida, eu vou manter o seu consumo ou com o andar da zona de aproximação do teu lugar, ok? Positivo, após o CGL, a material do setor sul, Thiago Santos. Sótico, viatura no 60 grau 089, atípulo 07, autorizado para a emitida pista 7. Autorizado para a emitida na 17, ótima, pelo 10017, Serra do Céu. Estou em Salvador, estou chamando a 653, pode ficar. Chamando a 355, boa tarde, autorizada linha aérea, decolar pista 10, vento 1, 50 graus, 099. Salim, decola da 10063, boa tarde. Informa um prazo à sua direita, o Charlie 150, manterá a linha do litoral sul a 1.000 pés. O vento 170 graus 099, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Sente. Papá Romeu Serra Golf Ótica, Socorro RMTO ao 58, mantenha a litoral sul, reporte visual com Embraer da Azul na final da pista 0. Mantenha o setor sul, Thiago Frota reportará a visual com aeronave. Com 6918, tráfego avistado, autorizado com o sistema 0, vento 170 graus 099, ajuste de altímetro 907. 1016, autorizado com o 909. Chame 6355, decolado ao 58, chame controle elevador na frequência 120, decimal 80. 120, decimal 80, certo. Olá, muito boa tarde, este é o Xamé 355. Xamé 355, contato radar, siga para a nível de 3.1.0, saída de São Paulo. 360, via saída São Romana, 6355. Gente, a performance é a Golf Oscar, com autorização para cruzamento da final da pista 1-0. Aguardando para cruzamento da 1-0, será certo. O circuito pela direita, autorizado reporte. Quais são? Pela esquerda, autorizado. Cruzamento do campo aqui na vertical da cabeceira 1-0. Aqui está o Sérgio completando a curva pela esquerda, cruza a aeródromo na vertical da cabeceira 1-0, chama o ponto para base. Para o cruzamento na cabeceira 1-0, o Sérgio Piosco vai reportar para a base 197. Cruzamento na vertical da cabeceira 1-0, ok? Vertical da cabeceira 1-0, certo? Azul, boa tarde, azul 4-4-7-5-0-0-0. Azul 6908, solo 01, direita 2-1, décimo 9. 2-1, azul 4-4-6-5, piscina 0, né, Matheus? Aí é, Matheus, azul 4-4-7. Decolagem autorizada para o 0, 60 graus 109. Já decolagem azul 4-4-7. O Sosso completando o cruzamento, reporte pronto para girar a base. Quatro pronto para girar a base, encerrando o campo. Eu já escolhi o TAP, que é legal no 097, autorizado final do procedimento pela CQT, está estabilizado no localizador. Autorizado girar base, toque emitido, se é o suor, vento 160, graus 109. Tira a base, o Thiago Piosca. Autorizado, toque a repetida 1-7. Salvador, boa tarde, 4772, 4772, aliás, 1-3, 1-0. Senhora presente. Seja, na minha 35, eu digo que seria uma ótima, mas o próximo não era suficiente para escutar a sua direita 20 meses. Sim, senhora, desculpa, a senhora autorizaria a voar morte, ó? Na minha 35, eu sempre autorizo a sua direita uma ativa. Muito obrigado pela gentileza. 4465, decolada 04, controle 208, meu gente. 208, boa tarde, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Azul 446, cruza pista em pé. Azul 445, contato radar, suba para o nível de 360, saída Arboruna. E Arboruna e a seção 310, Azul 447. Autorizado, curva esquerda, vai passando na vertical da cabeceira, 1-0, vai apontar para baixo, certo, então. Pouso autorizado, 250, só confirmativo e Tá, o número 10 até o 10, pista 7, passando agora ao norte do campo. 7. É a Golfo Oscar mantendo o vento, aguarde para girar a base, pista 7. Mantendo o vento, vai abaixando para girar a base, é a Golfo Oscar. Estou na posição do site militar, autoridade. Autoridade. Sete. Chame o centro Recife, frequência 12268, retorno 12268, 1260. Vai chamar Recife 1260. Obrigado, boa tarde, boa trabalho. Vou girar a base, chame o final do 7. Autorizado, base, chamará no final do ano 7, Thiago Campos, não sei para pouso final do ano. Sente, final no 7 para posicionar, aguarde o eixo no 7 livre, trato a menos de duas vezes para o governo. Sente, aguardando. Passando esse Golf Oscar, pista 7, pouso final autorizado, vento 160 graus, 8 nós. Pouso final da 7, autorizado, Sierra Golf Oscar. No solo aos 19, liberou a direita táxi e eco, mantendo essa frequência, forte táxi delta para reingresso na pista e prosseguir até o pátio da unidade. Falou-me já posicionando lá na intervenção. Gente, uma final, a delta, 40 metros para cruzamento, mantendo o seu destino. Gente, mantém a posição na delta, aguardando para ingresso, hein? Gente. Pelo 097, vento 170 graus, 089, decolagem autorizada para o seu lugar. Decolagem 10, bom, 097. Boa tarde, Jota 3 da Macepção, mais para a porta. Cidade 3155, após 800, vou olhar e manter isso lugar. Aí, manter após o 3 da Macepção. É, 2581, direita delta, ingresso autorizado, pista 028, utilizando o táxi até o pátio autoridade e o pátio pistolista. A delta ingresso na pista, a direita na pista possível, fazer o retorno ao pátio de autoridade 2581. Terra 4772, uma boa tarde. 4772, primária 1-2000, última 85. 2085, obrigado, boa tarde, Terra 4772. Controle voo 1097. 1097, contato radar, suba para o nível 360, via saída, Argo 1. Argo 1, via 360. 097, chame o ponto Recife. Frequência no dedo do decimal 1, retorno no dedo do decimal 0. 7288-20-0907. Relativo. 2997, dia sozinha, para 2 motéis, autorizado sinal, 2-0-7-3, está estabilizado no localizador. Via 2-0-2-9-9-autorizado, DLS, função. Aprovando 55, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 367 cruzado, né? L450, vento 150 graus, 89808, tráfego a 10 milhas fora. 118, a linha cola 1033637. Não, o vento é 150 graus, 089, e atinta no 017, 1037. 117, a linha cola 1033637. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 2997, estabilidade no lote. Gente, Azul 2997, reporte de acesso abaixar travada, lança 220 da TEM, lança para adequado de pistão 0. Ciente 2997. Azul 2997, baixado travado, estabilizado no ar. Azul 2997, pista no zero, pouso autorizado, 160 graus, 109, altitude 1017, pouso autorizado. Pouso autorizado, Azul 2997. Na 3366, decolado 30, controle 120, decimal 80, boa viagem. 208, vai falar, autorizado, boa viagem. Parte ainda é óbvio, piso no 7, autorizado da EMAT. 3367. São 3367, contato radar, suba para o nível 3670, via 6 de São Romulo. Contato 3, aviação, vamos Olha, minha 3 não consta, consta o seu dado para o destino? Oi, de Alves, 3, 1, 4, 4, 2, 5, é a boa. 3, 5, 3, 6, 0. Olha, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1. Já. Chama minha 314, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, Alcona 125, decimal 45. Oxi, o minha 314, chamando a Recife 126, Alcona 125, 45.

O ideal é a 300, radial 300 para o destino. Certo, já tem ainda para o Edmomo, segundo para o nível de 080 em guarda. Princípio para o Edmomo 080, na sua escuta, Carangelo.